dia. Sena 3179, cliente na Índia, 320 para Guarulhos, São Paulo, posição 7. Então 3179 Guarulhos 320 já aprovado, número 1 para cópia, aguarde um minuto. Escuta, tem licença para mano. Controle Salvador, azul 2796. Quem é que é autorizado o pouso? 17, ventou no 30 graus, 109. Autorizado para pouso da 17, eu acho que é a Mike Yankee. Prossiga como autorizado. Prossegue via Conde, azul 2796 para 170. Eu passo na frente. Tu vai seguir o Embraer da companhia azul 2772. Mantenha a saída do Pátio 3. Sim, já mantém então a saída do Pátio 3, azul 2772. Solo azul 4299, está com 95 a bordo, 24 horas e 15, alternando Ribeirão Preto, solicita ataque. Azul 4299, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 5, tem um bom voo. 1015, via Índia, ponto de espera 118,95, bom dia, 4299. Azul 2772, prossiga o táxi à retaguarda do Embraer da companhia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, tem um bom voo. 10 no 5, segue táxi na retaguarda do Embraer, no ponto de espera chama a torre 1895, azul 2772, bom dia. Salve Salvador, eu vou no 10095, na frente da proposta. Voo 10095, ATR da Azul passando agora a retaguarda, após o mesmo liberar, autorizado 105, chame táxi. Já pode, colega da Azul, autorizado chamar para o táxi, eu vou 10095. Ocean MA312, bom dia, Recife no 350 já aprovado, número 2 para cópia, aguarde um minuto. Oi Salvador, bom dia, o azul 4299 está pronto, quando espera da 10. Azul 4299 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 130 graus, 109. Gente, alinhando e decolando da 10, 4299. Da subida da El, Leda, após Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5110. Autorizando, 320 para Guarulhos, decola da 10, com curva direita, preso do 10, até Taubaté. Nossa saída é da El, transição Leda, Motiva. 120, 8, controle. 5110, o transponder está 3179. Então 3179, cotejamento correto, portão 07, chame pronto. Para quando pronto ficar. E decolar na 17, 130 graus, 109. Estou em Salvador, bom dia, azul 2772, ponto de espera pronto. Azul 2772, mantém a posição. Mantém a posição, 2772. Azul 4299, decola os 47, controle 120, decimal 8. 608, Azul. Salvador, muito bom dia. 3859 da SAM, passando Serra Vitor 372, baixar para lá. Excelente, continua a aproximação, guarda a direção de pouso. Aguarda. Ok, já tinha sido autorizado. Agora mantém a posição, que a aeronave que estava na final já está passando externo, mantém a posição. Controle monitor. Bom dia, Azul 4299, decolou. Dael Leda Módula, na sua escuta. Fiquei troque 208, aqui 208. 208, obrigado. Tá 3859, autorizado pouso, bicho no zero, vento no 20 graus, 109. Livre pouso, 10 até 3859. Eu ativo contato radar autorizado, possibilidades, quando possível, proa de Leda? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Contagem Salvador, azul 2796. Consegui. Solicita desvio à direita, aproximadamente 50 milhas, magnética 080, devido à formação. Autorizado. Autorizado, azul 2796. Puxa na 6312, cópia. Oxané 6312, autorizado Recife, via rota antes do Luno 7 até Potro, após DCT, o nível 350. Decola pistão no zero, após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5133. De responsabilidade desse controle, foi lendo. Leda na proa, obrigado. Oxané 6312, planejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 3. O voo 0095, vamos para o táxi, com 67, 255, campeão. 1095, autorizado táxi, em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre. 1918,95, o ajuste 1095, tem um bom voo. Ele 15, em frente, segunda à direita, na Índia, no ponto de espera 1895, voo 1095, bom dia. Tá 3859, solo 50, direito 2119, solo. 19. Voltam 3304. Pelo controle 120, decimal 8. 1208, é volta aí, é o Delta. Você escuta. Alva, tentar 3859, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, tá 3859. Opa, Romeu, Oscar, Mike, Delta, vamos lá. Muito bom dia, decolagem de Salvador para Estado São Manati, Alfa, para Mike, 10 a bordo, corredor Axé, 1000 pés, se autoriza o DCT para a plataforma. Positivo, Oscar Mike Delta. Acione 5076 e voe direto para a plataforma, informe livrando a zona de controle. 5076 no transponder, informará livrando a zona de controle, Oscar Mike Delta. Interceptando o Zulu 21. Frequência do controle 1208. Acione o transponder 5125, o azul 9149. Azul 9149, confirme o nível copiado. Cotejamento correto, portão 09, chame pronto. Azul 9149. Para pushback, acionamento, posição 7, TAN 3179. TAN 3179, autorizado pushback, acionar chame táxi. Para TAN 3179. Salvador, azul 2772, bom dia, Coral 1. Azul Voo 2772 é o controle. Contato radar, prossiga como autorizado. Segue conforme azul 2772. Sigam as proporções de 2 a 3 minutos para afastamento da APR e decolar sua frente. Azul 4299, chame Recife 1251. 1251, um bom dia, 4299. Bom dia. Dan 3304, cópia. Prossegue. Dan 3304, autorizado Brasília, via rota antes do 17 até a Pino após o DCT, o nível 360. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5132. Brasília 360, decolada 10, Arbor 1, Elefa, apesolou 17 até a Pino. 1208, 5132, então 3304. Protejamento correto, portão 612, estime pronto, então 3304. Chamarei. Solo Salvador, bom dia, voo 2196 com a Índia na posição 8, autorização, pode seguro, por favor. Voo 2196, bom dia, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Porto Seguro, nível 360, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Porto Seguro. Frequência do controle 1208 e o transponder 5134. Obrigado, voo 2196, autorizado Porto Seguro, nível 360. Depois de soma 0 pela direita, saída da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 120.8 e transponder 5134. Voo 2196, protejamento correto, confirme o portão. São 8. Portão 08, chame pronto, Gol 2196. Salvador, bom dia, Gol 095. Gol 095, controle, contato com a base. Estive como autorizado. Salve como autorizado, 095. Controle, Salvador, 6311, a Chanel, informação ainda. Tiano 6311, desça para 8015, chegada. 8015, ponto, 6311. Nível 200 final, Porto Seguro. Cliente, aguarde. Corre 118.95, o ajuste no 0 no 5, tem um bom voo. Ativo Índia, considera da 10118.95. Bom dia, obrigado pelo trabalho, 3139. Azul 9149, autorizado pushback, acionar, chame pronto para o táxi. 2772, autorizado por Recife, nível 200. Autorizado nível 200, azul 2772, obrigado. Com 2171, desça para 9.015, chegada bom. Terra Índia Eco, bom dia, prossiga. O Charlie Índia Eco confirmando Terra Vista no 045. O Charlie India Eco autorizado Salvador para Serra Bravo Tango Vitor, o nível 045 visual, decolagem pista 17 após curva à direita, ingressa corredor axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle Salvador. A frequência do controle opera 120.8, transponder 5121. Minha 0 tem pássaros na final curta. Minha 0 tem. Charlie India Eco, cortejamento correto, confirme o POB. Gente 03 a bordo para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre. 118.95, ajuste no 015, tem um bom voo, Charlie India Eco. Zulu November, bom dia, Salvador, Serra November, Delta, Hotel, confirmando transporte de enfermo no 105. Eco Zulu November, autorizado, Salvador, Serra November, Delta, Hotel, 105 visual, decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita, ingressa corredor axé restrito a 1.000 pés, até o farol da barra, liberação do controle. O controle opera 1208 e o transponder é 5115, Eco Zulu November. Papa Tango Juliette uniforme, papá, controle. Cinco, acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 05, tem um bom voo, Eco Zulu November. Para o 85, também. Voo 1160, good morning, continue your text via Alpha and call me back before taxi Juliet. Taxi via Alpha, call me before Juliet, go 1160. Cinco mil. Via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 05, tem um bom voo. Pátio ponto, Pátio ponto, espera 10245, resultado Miki Azul, 49149. Voo 2196, mantenha a posição, aguarde para o puxo. Guarda na panela. Por favor, desculpa ter cortado aí a panela. O Xané 6312, tem o tráfego da Azul taxiando no Pátio 1, aguarde a passagem, será autorizado. Mantenha a posição, aguarda. for Juliet, go 1160. Go 1160, give way to the traffic by Azul Company after Juliet, gate 09er. I gave way to Azul after Juliet to 09er, go 1160. 3179, Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. O 3179 não tem condições de curvar na presente, vai manter a proa até 2000. Yes. No 09 está autorizado iniciando 08, chama ataque. Nossa companhia 09, autorizado 2190. Alguma possibilidade de voar Leda? Está autorizado a Leda. Está autorizado a Leda. 3179, obrigado. Azul 2772. Desvio à esquerda, 210 proa, 20 milha, informação. Autorizado, desvio. Azul 9149, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, Ventura 30 graus, 101. A linha decola no zero, nós vamos passar. Autorizado, chama o ingresso no CEGE. O avião autorizado decolar, pistão no 7, Ventura 30 graus, 101. Azul 2772, chame Recife 1251. Papa Pai, Papa Sierra, bom dia, Salvador Maracás, 160, plano Yankee, confirme o local de estacionamento e a pista para decolagem. 9149, decola 07, controle 120, missão 1. 608, são mais. Já tenho o plano aprovado, chame pronto para a cópia, como é que Papa Sierra? Com 1, 4, 6, agora. É, Zulu Novão, prossiga pro controle. modular 1-1-8-5-5, Charlie, Charlie. Voo 21-96 autorizado tático, via parte 1 e taxiway Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, com ajuste 1-0-5, tem um bom voo. Modelo 5 autorizado tático, espaço 1, Índia, ponto 0-1-0-18-95, obrigado, para lá. Mike Charlie Evans. Charlie Mike, Charlie X-ray control, morning. Roger, maintaining 140 and they're reaching the terminal area. Hold on. Salvador, bom dia, estou com a 3859, retornando com informação Índia, está na posição 4, autorização para Curitiba. 251, 3179, bom final de semana. Boa. You are clear. Zulu Nova, qual é o ideal para o destino? Na presença, 300, ok. Aguarde para curvar para a proa 300 devido ao tráfego. Controle Salvador, bom dia, da 3896 está cruzando 1-7-0 para 1-5-0. 3896 desça para 5.000, ajuste 1.500. 5.000 com 1.500, pode voar o 366? Aguarde para o 366, devido ao tráfego. Ok. 2, ponto de espera, pistão 0-1, em aproximação, reduza, chega o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895. Torre Salvador, voo 21171, vai passar Serra Vitor 366. 2171 informando 372. Vamos aí. Charlie Mike and Charlie X-Ray, Squawk ADM. Otago X, Zulu Nova, voo direto destino, estimado para pouso. 3859, cópia. Prossiga 3859. Então, 3859, autorizado Salvador para Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, nível 360. Via rota UP, Zulu 21. Até Serra Charlie Bravo, Upper Alpha 310. Até Orana, após DCT. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1, Elefa, após Elefa, Nitibu. Controle Salvador 120.8, transponder 5140. 360 está aprovada. Apesulo 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, Orana. Arbor 1 Alfa, Elef é a saída, após voa nítido, intercepta a Pesuru 21. O transponder é o 5140, controle 208, né? 3859, obrigado. Então 3859 está confirmando, foi cotejado Arbor 1 Alfa. É Arbor 1, após Elefa e depois nítido. É Arbor 1, eu copiei o Arbor 1 mesmo, tá, 3859. Sempre que eu botei o Alfa aí, mas perfeito, obrigado. Ciente, chame pronto no portão 04, são 3259. Confere 04, vai chamar pronto. E 5973, autorizado táxi via pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1095. Echo Charlie. Mike Charlie X-ray, radio contact at 5 miles out, over. Do 9149, chame Recife, 1260. Azul 9149, Salvador e Blind, chame Recife, 1260. 1260, o 9149, até mais. Charlie, India Echo vai voar direto e subir para o 45? Negativo, vou até o farol da barra, após sobre a pressão, vai queimado e se abrava também. Gente, litoral corredor axé, manter 1000 pés, estimado para pouso. Certo, 1000 pés no axé, aguarde estimado. Eco Charlie Juliet, Tango Fox, Salvador Control. Ok, Dan. O Xenélia 312, autorizado, né, Matheus Luzerno? Miles out. Oh. 3896, está autorizada a aproximação a Renário. Autorizada a aproximação a Renário da 3896. Ciente, 05 a bordo, para acionamento e táxi no Graest, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 095, tem um bom voo, é para passear. Direito 21, decimal 9, chama. 219, obrigado. Guarde para ingresso. Mantém noite da Juliette, 63, não. Oxena, 63, 1, 2, autorizado a decolar, vento no 30 graus, 1, 0, 9. Devo decolar de pista 1-0, Oxena, 63, 1. Antes do ataque, Juliette. Ah, o carro está Juliette, 307. Corre, Salvador, 1, erro, 2, 1, 9, 6, ponto 0, 1, 0, ponto. Sim, sim, 1, 2, 1, 6, ontem em posição. Ontem em posição, 9, 6. Tente, chutão 3304, aguarde para iniciar o táxi. O Juna, meu autorizado, né? Mantém 10. Mantém 10, 2 a Juliette, táxi com cautela, atento ao 727 da Rio e prossiga a portão 02. Sou 702 ou 6391. ...3304, visual com R2 da Bianca ingressando no pátio 1. Após a passagem do tráfego autorizado inicial táxi, pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 095, tem um bom voo. 3304, pode ir. 1972, ciente, mantém a posição. Aracaju. Canem é 312, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, saída PUCA, após correção. Mantenha 4 mil pés, após 4 mil pés direto já. Tá ciente, então, é, confirmando, mantém a proa 4.000 pés após 4.000 direto do Jama, é isso? Afirmativo, mantém proa 4.000 após 4.000 Jama. Ciente, mantendo a proa de decolagem após 4.000 voa Jama, o Xanel 63, segunda vez. Satão Juliette, Hotel Papá. Confirme, é, foi sobre o modulado, a transmissão. Juliette Uniforme Papá está pronto para o lançamento. Para ela, forte. Juliette, Juliette Uniforme Papá, reporte para a lista. Reporte para a Portão 05, ou 2171. Juliette 5, 2171. Did you call the control? Stand by for coordination, Charlie Juliet Foxtrot. Charlie Tango Juliet. Tango Foxtrot. Charlie Juliet Tango Foxtrot, fly heading Ilias. Controle Salvador, Juliet Uniforme Papá vai iniciar. Juliet Uniforme Papá, sente. Confirma a atitude do, do último homem. 9.000 pés. Entendi. Meu Oscar Mike Delta, sobre condições visuais, 1.510, o ajuste 1.0, 1.5, reporte no ideal de descida, vou indo na proa do farol de Itapuã. Starlin de Eco, ciente, em frequência livre está presente para autocoordenação. De Eco inicialmente suba para o número 500 pés. É com a escuta do controle Salvador. Controle 120, decimal 8, 2196. Na subida, curve a esquerda, na proa 030, com limite 1.5 milhas nesta proa. Após passar o nível 140, está autorizada. Após passar nível 150, é autorizada a reassumir Jamo. Controle, pode ser pela direita, proa 090. É, temos formações à nossa esquerda. O ideal seria pela direita, 1.312. 5973, autorizado em colar, vento no 30 graus, 109. Comente. Com curva pela direita pro 090. Restrito ao nível 130, direita 090, proa Ocean 6312. Afirmativo, restrito ao nível 130 inicialmente. Ciente, restrito 130, Ocean 6312. Ocean 6312, informa o tráfego posição de 12 horas, 1.6 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 140, 1 Alfa Tango 8 Tango. Tráfego, Oxanel 6312. Oxanel 6312, tráfego adicional, posição de 11 horas, 31 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 120, Alfa Tango 8 Tango, também em cruzamento. Ciente, Oxanel 6312. Controle Salvador, no ponto de Jambu 1.284, passando por dentro, está presente o ponto atual 1.184, deixa o controle Salvador, adiciona identificação, desça para o nível 0. 50, o ajuste 10.15 para iniciar a descida, curve à direita na proa 045, seu limite são 30 milhas nesta proa, condições de manter a high speed na descida? Afirmativo. Estabilizou, 3896. Só 3896, complete a aproximação, chame torre 1.8, decimal 95. 2895, bom dia. Boa 2196, suba conforme autorizado. Subindo 2196. Controle Salvador, bom dia. Azul 2590, frente da Índia. Azul 25, correção, azul 2790. Deixa o controle Salvador, aciona identificação. Desça, reporte de correção. Desça para o nível 060, ajuste 1015, voando Mari. Gente, 060, Voando Mari é o 2590, senhor. 2590, senhor. Controle Salvador, bom dia, é o Rio Santo Mar, 73, decolou, tá na sua escuta. 250. Salvador, Rio 5973, bom dia. Rio 5973, contato radar, suba restrita a nível 110 inicialmente, condições curvar à direita na proa 90 para evitar tráfego na ascensão. Pois chego, 110, curvado até... 090, pro. Seja, aguarde um minuto para cópia. Vitorino e Juliette. O nível 350. Sobe ao nível 350, Oxenemia 312. Ainda mantém a proa, agora vou precisar pegar um pouquinho à esquerda, proa 080, senhor. Oxenemia 312, reassume navegação na proa do Romeu Forte 018 após desvio. Vou Romeu Fox 02 após desvios, Oxenemia 312, sobe o 3504. Sobe o 3304, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto elétrico. Direto elétrico. Autoriza 366 para o 1184. Autorizado, time táxi, então 3859. Passaram para 3669. Estou 366, gol no 1184. 366. Gol no 1184, desça para 2. Botão. Continue descida para o nível 050. 050. Azul 2790, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 010, seu limite 10 milhas nesta proa. Caso de falha de comunicações, após 10 milhas, reassume navegação, proa de Itália. O 2590, esquerda, proa 010, limitado 10 milhas, caso falha 10 milhas, Itália. E o 5973, informa o tráfego, posição de 1h07, rumo sul-oeste, cruzando, mantendo nível 140 em cruzamento Alfa Tango 8 Tango. Tráfego adicional, posição de 11h, 2 milhas, mantendo nível 120 com Alfa Tango 8 Tango em cruzamento também. Ok, está mantendo a prova 90, restrito 110. Afirmativo. Afirma agora, 295, bom voo. 5 bols, janeiro 63, 1-2. Zulu Novembro, Centro Recife, 1260, 1288, para informação de voo e alerta. 1260, 288, né? Vitor e Juliette, autorizado o acionamento, o senhor está confirmando 01 na borda? É, chama o táxi. Primeira táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, bom dia. Alfa, informa para a Juliette, tá? 83-3896. Situação de identificação, desça para o nível 070, o ajuste 1015, chegada a mais. 0360, reduzir, chegada a mais. 1196, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35. 251, 2835, 2196. Senhor, confirma a mensagem para o 2590? Azul 2590, tráfego posição agora de 1h07.8, rumo Nordeste, cruzando 070 para o 050, na aeronave que o precede na aproximação. Ciente, 2590, o senhor quer que reduza? Redução, azul 2590, está agora 29 milhas para o Serra Vita 366, reassuma a navegação na proa do Serra Vita 366. Ciente, voando 366, 2590, azul. Já linha de eco, sem frequência livre da presença. 84 desça para 250010, o ajuste 1095, livre RNAV, sistema 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Azul 25910, desça e mantenha nível 0620, Pro de Serra 2366. Recife 5973. Rio 5973, deixa o controle Salvador ainda, sub e mantenha nível 330. Ok, subir e manter o 330. É, nós estamos mantendo a proa agora 070 devido a formações. Entende. Acho que a Mike Delta desce para 500 pés, proa do Parque do Pituaçu, reporte correção. Proa do Farol de Taboão, reporte através do Parque do Pituaçu. Puxa 6250, deixa o controle Salvador, ação de identificação, desça para o nível 080, ajuste 1095, chegada Mari. Boa noite, Zé Fernando. Uma 8. Já 98. Pente da 3859, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste no 0, no 5, tem um bom voo. 295, meio 15 agora, obrigado. Boa fase de semana. Tá? Juliette, autorizado ingresso e quando pronto, autorizado decolar. Vento 1, 2, 0, graus, 1, 0, 9, Juliette. Bom dia. Desça para 2500 pés, altímetro 10115, está autorizado por procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. 2500, 1015, reporte está no 366, 2590. 45, muito obrigado, bom fim de semana. Azul 4450, desça para o nível 050. Desça 150, 445. 208 é com a Papa Serra, decolou os 230. Papa Serra, Pierre. É. 304, passa nível 120. Chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 60288, obrigado. Controle com a Papa Serra, decola da 197 para o perfil da Coral. Papapá é com a Papa Serra. Contato radar, suba ao nível 160. Mantenha inicialmente a proa até 2 mil pés, após 2 mil pés, direto coral, em ascensão inicialmente nível 110. Papa Serra, Serra. Nossa, a nossa proa seria 278, ok? Para o destino. Gente, proa 278 para o destino? Afirmativo. Juliette, Tecnolos 3-1, controle 208. 20.8, graças, senhor. Bom dia. Oi, bom dia, está 3859, ponte 70, pronto. Está 3859 autorizado, né? Decolar 10, vento 120 graus, 109. Quem decola 10, está 3859. Papa Tango, Victor India, Juliette. Papa Tango, Victor India, Juliette, sob condições visuais, 1 mil pés, ajuste 1015, Salvador. Reporte para o Odabar. Seria possível acender para o 2500, radial 255 de Salvador, Campos. Vitorino de Juliette, controle. Nice, good. Vitorino de Juliette. Sistema aqui, nice, good. Bom, tráfego em posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés com Cicoste 76. Sim, Matheus, já vai ficar atento, tá cruzando 800 para 1000. Guarda uma autorização para acender para 2500, está passando pela magnética 255 de Salvador. Gente, Vitorinho de Juliette, direto Cairo, 2500. Graças, Índia Júlia, está cruzando 1000 agora. O Vitorinho de Juliette, 1500 pés, inicialmente. 1500 inicialmente, Índia Júlia. 4 milhões, a Mike Delta passando aqui próximo. Deixa eu aproximar, a atenção de pouso. tráfego posição de 12 horas, 3 milhas. Mantenha em cruzando 1 mil pés para 1 mil 500 pés. O Júlio está visual, 11 horas, senhor. Confia? O Índia Júlio está visual aqui, na minha posição de 11 horas do tráfego. Quente, Vitor Índia Júlio. O Axelete Júlio está visual com o tráfego, senhor. Quente. Papapapá, Eco, Papa Serra. 59, decola os 33, controle 1 no 20.8. 208, obrigado, senhor. Até a próxima. O 1-8-4 autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre, pouso, 8-4. Vento, 9-0-7. 2-2-5, seu limite é a radial. Seu limite é radial 230 do VR, correção, radial 240 do VR Salvador. Inicialmente 225, Proador 25, para sinalizar com a radial 240 de Salvador, Eco Papa Serra. Azul 4450, chame final Salvador, 119.8. Azul 4450, agora. Boa. Salvador, Guarulhos no 360. Lógica Mike Delta, torre 1-8-9-5. 3-8-9-5, controle Salvador 3859 da TAM, passando 2700 para 3620, arbóreo alerta, se possível, voar nítico. Tá, 3859, contato radar, subo nível 360, direto o Elefa. Direto Elefa, tá bom, obrigado, bom dia. Na medida do possível. Sete, graças. Tango, acione identificação, aguarde contato radar. Dezoito, nove, cinco, gente. Bom dia. Oi. Tubani mantém a nível 105, aguardando contato. O... Torre Salvador, muito bom dia, Azul 2590, passou 366. Gente, reposto 372, 2590. Vai parar. Daqui dentro para evitar espera, já em curta para a base da 17, pela direita e em fora. Gente, o Oscar vai ser alto. Papapapá, Eco Papa Serra, livre ascensão nível 160 e assuma navegação na proa do destino. Papa Serra, reassumindo a proa do destino. Baixou e travou, acho que é Mike Delta, base da 17 direito. Seja atualizado por 17, Mike Delta, vento 20 graus, 10 mais. Delta. Vitor Índia Juliette, a tráfego em aproximação a Salvador? A altitude mínima de procedimento deles é 2.500 pés, inicialmente mantém 1.500. Aguarde. Sim, Matheus, está mantendo 1.500, Salvador, muito bom, 1-1-8-4, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette. É o 04. 18. 098, desce para 4.904. Boa, Xanela 250. Xanela 250, controle Salvador. Desça para 4.000 pés, altímetro 1015. Reduz a velocidade 2209. Pois, Laixan travado, 2590. Gente, a atualização de pouso. Gente. Nós já estamos procurando, tá? O TAM 3859. Tá, Mike Yank, prossiga para o sol. Qual o horário da notificação? Perfeito, aguarde cópia, Oscar, mais diante. Copiou o controle, livre ascensão, nível 105. Ciência, livre ascensão 105, Juliette de Papapá, informará quando pronto para o lançamento. Zero táxi, Topaz 4, seu solo aos 39, estacionar frequência livre de Mike Delta. Linde a Tango, quente. Está presente, vou indo na proa do Sierra Vito 366, o ajuste 10-15. Desse mantenha nível 050. Sol Salvador, bom dia. É o Gol 2171, para formação Índia, posição 5, autorização São Paulo Congonhas. Sente o Gol 2171 na guarda de cópia, o nível 360 já aprovado. Prepare a saída da El Leda Motiva. Muito obrigado, senhor. Torre, bom dia. Azul 4490, passou 366. Está autorizado o procedimento R-NAVE pista 10, desça para 2500 pés, altimetro 015, reporte passando Serra Vito 366. Doutor Salvador, muito bom dia, é o Gol 648, mantendo... Cruzando 210 na proa de Famosa. Gol no 648, seu controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1-0-5, chegada a Mari. Sim, para o... Afirmativo, ajuste 1-0-5, 050, o nível, chegada a Mari. Se quiser a Mari, possibilidade de projeto em Sapo. Aguarde. Então 9247, cotejamento correto, portão 10, chame pronto. 10015, tem frequência livre da presente para autocoordenação. Bom dia, sou Azul 2590, bom dia. Prossiga Alfa Kilo, pátio 3, remota 4, Romeu. Alfa Kilo, remota. Poderia confirmar 4? 4, Romeu. 4, Romeu, Azul 2590. Puxa, né? 6311, cópia. Pode 366, muito obrigado. 642. 360, via rota Antezulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5150. Ok, então autorizado Guarulhos, a nível 360, rota Antezulu 10, Taubaté. Decolada 10, primeira curva direita da El Leda Motiva. 208, controle 5.0, abdono 639. Poxa, né, 6311, no cotejamento correto, portão 02, chame pronto. Papai, Papai Serra, atualizado, vai direto de cima.